to receive your leader, this man will attend to his medical care. Azul 4364, cruzando Recife, nível 370. E eu fiz o rumo 7. Separado 1-0, curva esquerda, perfil da Tuca, sensor Aracaju. 5563, transponder, controle 208. espera pronto, Azul 4234. contato aqui pro Jantar, mas o João Rogério Mauna, final do Rio S, que o São Rogério autorizou. Thank you. 281, controle Salvador, deixa nada bom, deixa para o nível de voo 060, destino 011. Posição para 2509, número 3 na posição. Salvador, voo no 092, bom dia, estabilizado, X-Ray. Voo 092, continuando a aproximação, agora a gente está traço da companhia, acabando o alinhamento da gente de voar, ajuste no 01. Sente no 01, aguardando, voo no 092. Vou direto de uma, deixando para 4.2. Sete, seis, vai esquerda na proa 200, permanente do início. Baixa. Tá, restrições? Passando 2222, tudo mantém o nível de voo no 80. Afirmativo, livre de restrições, fale para 180, 2223, passarelo. Da parte de uma aeronave sendo em sentido contrário, vou solicitar o senhor que na cabeceira no 7 abandone a pista direita lá na Tanque Sui Novembro, aguardando a aeronave sendo em sentido contrário, ok? Só de fazer passagem tranquilo para o pátio, contrário? Ok, graças, agradeço. Charlie Oscar, Silo, tá aqui em frente, estão liberando para baixo, para estacionar a frequência livre, reporte livre na cabeceira no 7. O Azul 4981, pouso autorizado, ano 0, vento 0 graus, com 629. Livre pouso nas horas do 4981. Inicialmente, por sua chegada, um tráfego na saída do Uno, do setor Oeste de Salvador. Aguarde o cruzamento com tráfego. Como aqui, recebe as instruções de volo 10 e altitude na chegada por mais um, você não é 3 de novembro. Aparece o 223 em direto ao alvo. Direto ao Arbor 2223, passarelo. O 4753, completo na altura de meu condutor, Salvador, frequência 118, do último mais simples. Uno solo 5-6, libere direita, chame solo 1-2-1-9. Catar 4753, pouso autorizado no 0, vento 070 graus, 6-2-9. Pouso autorizado na 10, está 4753. Uniforme autorizado a alinhar e manter essa besteira 1-7. Console 119. Thank you. controle 120 decimal 8. 3283, chama o centro de equipe, frequência 128, décima 8, alterna 126, décima 0. Delta Papão de Fogo, na atrás do cliente, recebeu o controle em setor, frequência do Fogo de Geração.